Senhor. A Ti eu entrego meu coração, toda a minha adoração, Pai. O meu melhor, Senhor. Venho a Ti com meu melhor, Senhor. Vou dizer que Tu és meu bom pastor. Meu coração eu quero entregar. No Teu altar eu vou viver e conhecer-Te mais e mais. Quero Te encontrar, quero Te abraçar, quero derramar meu coração. Quero me envolver, Te reconhecer. Não posso viver sem Teu perdão. Eu sei que errei, mas me confessei. Quero celebrar o vinho e o pão. Este mundo não vai me seduzir. Tudo que eu preciso encontro em Ti. Eu quero entregar a Ti, Senhor. No Teu altar eu vou viver e conhecer-Te mais e mais e mais e mais e mais. Eu quero Te encontrar, quero Te abraçar, quero derramar meu coração. Quero me envolver, Te reconhecer. Não posso viver sem Teu perdão. Eu sei que errei, mas me confessei. Quero celebrar o vinho e o pão. Este mundo não vai me seduzir. Tudo que eu preciso encontrar. Não posso viver sem Teu perdão. Eu sei que errei, mas me confessei. Quero celebrar o vinho e o pão. Este mundo não vai me seduzir. Tudo que eu preciso encontro em Ti. Este mundo não vai me seduzir, tudo que eu preciso encontro em Ti. Encontro em Ti.